As ruas já não cabem mais carros, a câmera não cabe mais fotos, a nuvem já não cabe mais vídeos, a ação não sabe mais o propósito. Tão temperado que ficou insípido, tão bons modos que ficou inóspito, tão colorido que ficou ridículo, tão cheio que ficou um vazio nórdico. Mas ela apareceu tipo, foi como se botasse meus óculos. De 10 graus ela sem um filtro me deixou legal até esse ar tóxico. Mudou o mundo como Karl Marx quis, dançou na chuva com os helicópteros. Eu tava na bad trip, quase não volto mais. Foi quando ela colou no meu inferno e pediu uns dois do caos. E me deixou offline, e me deixou offline. Como se não fosse nada, ah, já que o mundo jaz. Ela fez do tóxico sexy no meu ghetto paradise. E me deixou offline. Bandido, Bené em cidade de Deus cético. Eu tava fora tipo Carlitos, wey. Ela reativou o elétrico, mudando o fim de filme tão clássico. E se sentindo noto tão épico, gozou com minha língua tão rápido. O zíper foi batendo concreto, é que era um fim de tarde letárgico. Num estacionamento qualquer do fim do mundo, eu comandei o espetáculo. Se pá, eu estelei um voyeur no ponto. Dois dias sem dormir, hein? Acelera minha missão. Ela me vinha me sem, tão perigosamente, hein? Vem, vem. Eu tava na bad trip, quase não volto mais. Foi quando ela colou no meu inferno e pediu uns dois do caos. E me deixou offline, e me deixou offline. Como se não fosse nada, ah, já que o mundo jaz. Ela fez do tóxico sexy no meu ghetto paradise. E me deixou offline. E me deixou offline. Então vamos chapar pelas ruas de São Paulo como Belchior. Meu amor, ela ter ficado como Belchior. Meu amor, e gritar alucinado como Belchior. Meu amor, meu amor. Vamos dar um calote em um hotel de luxo como Belchior. Mandar fuder o mundo como Belchior. E ultrapassar correndo as Ferraris do engarrafamento. Cabo Vesto meteu, catação do tempo. Só o ouro do Rolex, ó. Pra mim eu pago de cigarro, vagabundo, fita sujo do batom da boca dela. Eu tava no bad trip. E me deixou offline. Como se não fosse nada.